Misericórdia, Jesus, que prova. Tô querendo um culto renovado, um manto pra eu sair pulando, girando no mistério. Algo novo, Jesus, que vem assim pra... que é isso, Jesus? Eita, revelação. Atendeu meu clamor. Eu vou dar a volta por cima. Aquilo que me parou não me para mais. Porque eu fui revestido. Meu alvo está lá na frente, é lá que eu vou chegar. Eu olho pelo retrovisor, vejo os meus inimigos, porque eu sou. Está lá na frente, é lá que eu vou chegar.